Mané, ei, bobão, respeita a hierarquia, isso é guerra de paredão de novo. Ei, mané, ei, bobão, respeita a hierarquia, isso é guerra de paredão. Esse é o DJ Mamak e suas ideias brilhantes. Choke 22 chegou pra divulgar assim, ó. Ei, mané, ei, ei, bobão, respeita a hierarquia, isso é guerra de paredão de novo. Esse é o DJ Mamak e suas ideias brilhantes. Choke 22 chegou pra divulgar assim, ó.